Essa música dói demais. Essa música machuca os corações apaixonados. Essa dói. Ô, saudade da mãe das crianças, gente. E eu quero tudo de novo. Olho nos olhos queimando de tanto desejo. Mas como eu quero mais, eu quero sempre mais. E eu quero tudo de novo. E corpo no sai, suado de beijo. Ah, como eu quero mais, eu quero sempre mais. E você, a roupa que eu quero vestir essa noite é você. E pra descobrir as estrelas o nosso prazer. E como se o tempo e a vida ficar separados pra nós. E numa viagem debaixo dos vossos lençóis. Lucas Fernandes. É pra se apaixonar. E eu quero tudo de novo. Sentir seu corpo suado e gostado de peito. Ah, como eu quero mais, eu quero sempre mais. E você, a roupa que eu quero vestir essa noite é você. E pra descobrir as estrelas o nosso prazer. E como se o tempo e a vida ficar separados pra nós. E numa viagem debaixo dos nossos lençóis. E a roupa que eu quero vestir essa noite é você. E pra descobrir as estrelas. E como se o tempo e a vida ficar separados pra nós. Uma viagem debaixo dos nossos lençóis. E numa viagem debaixo dos nossos lençóis. E numa viagem debaixo dos nossos lençóis.